Olá. O cristianismo, ele se distingue de qualquer filosofia, de qualquer religião, de qualquer ideia que exista por aí, entre outras coisas, pela liberdade que o cristianismo proporciona. Somente o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, traz liberdade, uma liberdade plena, uma liberdade desconhecida pelos incrédulos, e portanto, não importa qual é a religião, filosofia, ou qualquer outra linha que a pessoa siga, ela nunca vai desfrutar da liberdade que o Evangelho proporciona. Bem, a gente tem visto aqui na carta de Paulo aos Gálatas que a liberdade era um tema bem confuso ali. Depois que aqueles falsos mestres começaram a insinuar ali, né, infiltrar as doutrinas ali do legalismo judaizante. E com isso, certamente o conceito de liberdade ele foi se esvaziando. Aquela liberdade em Cristo, a verdadeira liberdade, ela foi perdendo o sentido. Isso é uma característica do falso ensino. O falso ensino ele sempre traz algum tipo de escravidão para as pessoas, algum tipo de sujeição. Quer ele pregue liberdade ou não, pode ser que esteja pregando a liberdade, mas na verdade não é algo verdadeiro. Bom, é sobre um pouquinho sobre isso que a gente vai ver na passagem de hoje, quando Paulo lhe traz aqui mais algumas importantes declarações, advertências aqui para as igrejas da Galácia e, portanto, coisas que nós devemos observar também nos dias de hoje. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Gálatas. E hoje nós vamos ler dos versículos 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Bom, esse é o tipo da liberdade que a gente precisa entender, precisa aprender. É claro que aqui a gente não tem toda uma complexidade, né? Paulo fala sobre o assunto também em outros lugares, mas aqui a gente começa a entender um pouquinho da essência da questão, o que está envolvido. Em primeiro lugar, Paulo fala que essa verdadeira liberdade, a liberdade do Evangelho, ela tem tudo a ver com a restrição de determinadas coisas, e não simplesmente você extravasar, como muita gente pensa que é a liberdade. A falsa liberdade, aliás, ela é assim. A falsa liberdade é aquilo que as pessoas imaginam que elas terão, se elas tiverem muito dinheiro, ou se elas tiverem toda a liberdade para ter o prazer, os prazeres que agradam ali aos seus instintos. A pessoa pensa que ela vai ter, ela é uma pessoa livre. Se ela fala o que quer, se ela fala tudo que vem à sua mente, né? É aquela ideia do sincericídio, né? É claro, você tem que pensar coisas boas, evitar pensar coisas ruins, mas nem tudo o que passa pela mente de uma pessoa ela tem que sair por aí falando. Enfim, tem muitos conceitos errados sobre liberdade, como a liberdade. Como a liberdade é conseguida. E Paulo aqui, ele fala algo interessante. Nós fomos chamados para a liberdade. A liberdade, ela faz parte da nossa da nossa vocação. A liberdade faz parte do chamado. Deus chama para a verdadeira liberdade. Isso aí é a essência do Evangelho. E quando nós somos chamados para a liberdade, nós somos chamados para uma liberdade verdadeira. É, aquilo que ele fala aqui, ainda no versículo, no versículo 13, né? Primeiro versículo que a gente leu aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa expressão que ele usou aqui, dar ocasião, é interessante porque é um termo militar. Paulo gostava muito de usar termos militares. Essa coisa de você dar força, você dar o espaço. É como você, é como numa operação militar, você consegue fazer com que um batalhão ocupasse uma determinada área, um determinado território. Você dá ocasião, você dá aquele domínio, dá aquelas condições para que aquele pelotão, aquele batalhão, aquela legião romana, né, na época ali, pudesse operar e dominar a situação ali. É essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Ele vai começar aqui a entrar nos aspectos realmente pessoais da questão, deixando de lado aquela parte teológica que parece uma coisa mais teórica, uma coisa mais distante da realidade. Não é, mas muitas vezes pode parecer, né? Mas ele agora vai bem para o lado pessoal e vai falar muito a respeito daquilo que está relacionado a essa falta de liberdade. Ou seja, onde está todo o problema? O problema está todo centralizado na carne. Veja que a carne, tem muitas referências na palavra de Deus, né? E a carne, a carne é a nossa natureza, é o nosso ser, mas muitas vezes ela aparece como o corpo físico apenas. É uma questão neutra, né? Quando a gente vê, por exemplo, que Jesus Cristo veio em carne. Obviamente não está dizendo que ele veio em pecado, está dizendo que ele veio num corpo humano. E é muitas vezes isso que define a expressão. Mas, dependendo do contexto, carne ela tem um sentido não tão neutro, mas um sentido negativo. E é assim que Paulo está empregando aqui no momento. Ele tá se referindo à carne aqui no sentido de natureza pecaminosa, aquela porção que ainda nos resta nesta vida da herança de Adão, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos naturalmente, não precisamos do Espírito Santo, não precisamos de nenhum impulso de Deus para fazer, porque já está em nós, né? Tudo aquilo que é ligado à natureza caída, corrompida do ser humano. Bom, a gente sabe que logo adiante Paulo vai dar uma lista do que ele chama de obras da carne, né? E ele vai detalhar, a gente vai poder até falar um pouco sobre isso. Aqui o que ele está dizendo é o uso da liberdade não significa que você vai dar vazão à sua natureza pecaminosa. Pelo contrário, você precisa restringir. Isso que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é você saber usá-la, né? Aquela pessoa que pode ter passado... Imagina uma pessoa que passou muito tempo, né, prisioneira numa penitenciária, onde tinha horário para tomar banho, tinha horário para comer e não podia comer o que quisesse também, né? Regras o tempo todo. E eventualmente essa pessoa é libertada, cumpriu a pena e tudo mais. E ele está agora livre, ele pode tomar banho a hora que ele quiser, ele pode comer a hora que ele quiser. Mas veja, se ele não tiver disciplina, para que serve a liberdade dele, né? Se ele não tomar banho nunca, por exemplo, né? Ou se ele resolver que ele só vai comer coisa que faz mal para a saúde, ou, enfim, usar qualquer outro tipo de situação apenas para dizer sou livre, agora eu faço o que eu quero. Assim é o ser, assim somos nós. Nós estamos livres de termos que fazer qualquer coisa para conquistar a nossa salvação. Nós estamos livres do peso do pecado que nos condenava, e em Cristo nós fomos libertados disso. Nós fomos, inclusive, tirados de uma condição de escravidão em relação ao pecado, porque Cristo também nos libertou disso. Ele nos proporcionou agora uma nova vida, nós somos novas criaturas em Cristo. Agora nós temos o Espírito Santo, que inclusive nos move a fazer a vontade de Deus. Mas veja, qual é o problema que Paulo está pensando aqui em relação aos Gálatas? Eles não entenderam o que era a verdadeira liberdade. E agora, ao mesmo tempo em que eram colocadas ali regrinhas, cumprimentos de preceitos judaicos e tudo mais, e todas aquelas coisas que estavam sendo ensinadas, eles, ao se escravizarem aquilo, algo interessante está acontecendo. A verdadeira liberdade, ela é suprimida não só pelas regras, mas acaba deixando escapar o ponto principal. É aquilo que Paulo fala lá para os colossenses também. Ele diz que essas coisas, essas práticas, a pessoa fazer certas restrições alimentares, ela se dedicar e morar lá numa gruta, numa caverna, declarar voto de pobreza, sei lá o quê. Nada disso tem efeito sobre a natureza pecaminosa. Não muda nada na vida da pessoa. Pelo contrário, acaba instigando a pessoa a fazer outras coisas ruins. Então, é importante aqui entender que a verdadeira liberdade ela passa por restrição e não simplesmente por extravasão das coisas. Mas eu restrinjo porque eu sou livre para fazer e não fazer de acordo com aquilo que eu sei que é melhor. É sobre isso que a Escritura fala, é sobre isso que Paulo tá falando aqui. Se de um lado não é isso, é o que então? Paulo, ele quer ser muito sucinto, ele quer ser muito resumido aqui. Então ele vai trazer a questão fundamental. Como que é então adotar essa prática da verdadeira liberdade? O que temos que verdadeiramente adotar? Ainda no versículo 13 ele diz: pelo contrário, que ao invés de servir a si mesmo, servir às suas vontades, à sua carne, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, o que acontece, é claro, nós sabemos que existe uma troca de senhorio. Necessariamente, a conversão, a salvação, ela tem a ver com a identificação de quem é Jesus Cristo. Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Ninguém é salvo sem ter uma consciência mínima a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele precisa ser revelado, e ele é revelado não apenas porque a gente vai descrevê-lo, né? Ó, Jesus Cristo é isso, entendeu? A pessoa diz, ok, ah, então tudo bem, né? Não, essa revelação é uma revelação que vem de Deus. Aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, na segunda carta, quando ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a glória de Cristo, ou seja, para que eles não percebam quão glorioso é o Senhor Jesus, eles não percebam a majestade de Jesus, não percebam a realidade de Jesus Cristo. Então, na verdade, conhecer Jesus Cristo é conhecê-lo como, conhecê-lo assim na sua inteireza, né? E claro que Jesus Cristo, ele é Senhor, como Paulo fala lá em Romanos, né? Se você confessar Jesus Cristo como Senhor, se você tomar essa verdade para você, existe sim uma troca de senhorio aqui em questão, porque veja, o incrédulo, sem exceções, lembre-se, ele está sujeito a si mesmo, ele está sujeito a Satanás e ele está sujeito ao mundo, né? Cada esfera, cada âmbito aí atuando de uma forma, né? Existe uma atuação interna, que é a carne, existe uma atuação externa, espiritual, no caso do maligno, no caso do diabo, e existe uma atuação externa que não é propriamente espiritual, ela tem a ver com cultura, ela tem a ver com as influências de amigos, de meios de informação e etc. E tudo isso forma um grande ícone, né? Um grande Deus, ou uma coleção de deuses que se formam ali na mente da pessoa, e ela dia e noite se submete a tantas e tantas coisas, ela se reclina diante dos deuses do mundo, do seu Deus pessoal, o seu eu, e de todos os falsos deuses, né, que Satanás incute na mente das pessoas. Tudo isso são seus senhores. Quando o Senhor Jesus entra na vida da pessoa, obviamente, tudo isso tem que ser destronado, tem que sair do trono, tem que perder essa posição de autoridade na vida da pessoa. Ele passa a ser efetivamente o Senhor e nós passamos a servi-lo. E uma coisa muito importante que nós aprendemos desde o início, pelo menos o Evangelho Saudável nos ensina isso, é que nós não servimos a Cristo de uma forma abstrata. Ah, eu estou aqui na minha casa, quietinho, e estou aqui falando com Jesus e estou servindo a Ele. Nós servimos a Cristo servindo a sua igreja, servimos aos nossos irmãos. É assim que funciona, e o Novo Testamento está repleto de informações, de advertências, de conselhos, de indicações de como isso funciona, de como isso deve funcionar. E o que Paulo diz, olha, nós vamos servir mediante o amor. Existe não só uma troca de senhorio, mas uma troca de lei. Uma outra norma passa a atuar em nós. Não a norma de seguir regrinhas, não a norma de fazer aquilo que os homens esperam que nós façamos, aquilo que os homens vão nos recompensar, aquilo que os homens vão reconhecer em nós, mas aquilo que Deus verdadeiramente aprova, e isso é traduzido por amor. A gente já viu aqui, já comentou aqui, que Deus, ele derramou amor em nosso coração, como está lá em Romanos. Ele colocou esse amor, ele demonstrou esse amor para nós, ele colocou esse amor em nós, e esse amor passa a ser a regra fundamental. Lembrando aqui das palavras de Jesus, quando ele foi perguntado sobre o maior de todos os mandamentos, e ele foi taxativo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, etc. Ou seja, você totalmente, ele vai estar em primeiro lugar, ele vai ser o número um, ele vai ter toda a prioridade, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa época de tanta psicologia que prega essencialmente a autoestima, né? Você precisa se amar, etc., né? Os coaches que estão aí para incentivar, os coaches motivacionais, né? Que estão aí para impulsionar as pessoas para se amarem cada vez mais. A escritura, ela nos mostra constantemente que nós já nos amamos demais. Nós precisamos perder esse amor que nós temos por nós. E isso não significa que nós vamos ser, não vamos cuidar de nós. A Bíblia fala que nós fazemos isso naturalmente, não tem problema nenhum. Nós vamos nos alimentar bem, nós vamos nos manter bem arrumados. E não tem nada a ver com a pessoa ser uma pessoa totalmente relaxada em relação à sua vida, ao seu aspecto, à sua saúde, nada disso. Até mesmo a pessoa não batalhar para ter uma formação, para ter um trabalho digno, para ter coisas que proporcionem aí uma vida tranquila. Nada, isso não está errado, não é disso que a Escritura fala. A Escritura fala que, essencialmente, o que você precisa é amar aos outros, colocar esse amor como algo realmente prioritário e fazer as coisas motivado por esse amor, não mais por uma regrinha, não mais por uma condição externa. Essas condições externas que, inclusive, aqueles mestres procuravam ali impor aos irmãozinhos lá da Galácia, Paulo agora está dizendo: olha, o que vocês precisam fazer realmente é amar servindo e servir amando. As duas coisas elas estão intimamente ligadas. É uma lei que opera através do Espírito Santo no coração humano, e não por restrições que venham de fora. Essa é uma grande questão, né? O amor é tão falado, né? O amor tão colocado aí de várias maneiras, né? Por tantos poetas, e mesmo na igreja, né? No âmbito da igreja, a gente ouve muito falar, né? sobre o amor. Mas o amor é algo que precisa ser vivido, e ele vai ser vivido em relação uns aos outros, e não de outra forma. Todas essas pseudo-doutrinas, né? Que procuram substituir a questão relacional no corpo de Cristo, né? É muita programação, é muita coisa acontecendo, é muito evento, é muita importância daqui e dali. Nada disso vai substituir aquilo que é a essência. Aliás, como Paulo está dizendo aqui, quando você cumpre isto, você está cumprindo todo o resto. Foi isso que Jesus falou também, né? Ele disse: disto depende toda a lei. A lei depende de tudo isso, porque quando você ama, você vai fazer as coisas pelo bem das pessoas. E, portanto, você não vai roubar, você não vai matar, evidentemente, mas você não vai fazer uma série de outras maldades, de outras coisas ruins. Você vai procurar fazer as melhores coisas. Então isso é algo que, obviamente, o falso ensino não procura cultivar no coração das pessoas. Por último, essa verdadeira liberdade, além de ela ser uma restrição de vontades, de instintos, além de ela ser a adoção de uma sujeição voluntária, ela é também a eliminação de hostilidades. A liberdade, muitas vezes, ela é confundida com a minha liberdade, né? A minha liberdade, até existe uma frase, né, que se usa, né? A minha liberdade vai até ela termina onde começa a liberdade do outro, né? E o interessante é que as pessoas elas estão sempre procurando empurrar essas linhas, né, para lá ou para cá, né, extrapolando as suas liberdades e procurando tirar a liberdade dos outros, muitas vezes manipulando. Tem todo tipo de coisa. Mas o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia era algo que indicava que a coisa não estava caminhando bem. E veja, as palavras de Paulo elas são bem profundas, bem, bem interessantes. Elas têm um aspecto aqui forte, né? Ele fala no versículo 15, mas aqui o mas tem a ver porque ele acabou de falar, precisa amar, né? Mas, se ao invés de amar, né, vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Existiam evidências ali de hostilidade. Eu acho interessante isso, como os sistemas legalistas, em geral, eles produzem pessoas carrancudas, pessoas que não se dão muito bem nos relacionamentos. As pessoas se contentam, muitas vezes, com aqueles relacionamentos igrejeiros, a gente poderia dizer, né? A pessoa gosta de ir ali, senta naquele banco, e aí é muito confortável isso, né? Muito cômodo isso, né? A pessoa participa de tudo aquilo, e muitas igrejas propositalmente procuram oferecer até uma situação em que a pessoa se sinta confortável, né? De estar ali, e tem toda uma preparação, né? Tem todo um evento acontecendo. Mas ela não precisa conversar com ninguém, não precisa conhecer ninguém, saber de nada, né? Volta lá para a sua vida, para o seu anonimato e etc. Por quê? Porque é claro que se as pessoas começam a se conhecer, as pessoas começam a lidar umas com as outras, o que nós sempre vamos descobrir é que nós temos defeitos, nós temos limitações. Nós precisamos melhorar muito em relação a como tratar as pessoas, como lidar com os nossos problemas. E a palavra de Deus, ela nos traz inúmeras recomendações de que estas coisas, elas têm que ser feitas na base de uns aos outros. É a convivência, não a mera convivência social, porque isso qualquer clube, qualquer grupo de terapia por aí faz isso. Não se trata de mero ajuntamento, mas pessoas verdadeiramente salvas e que vão buscar na Escritura meios de se ajudarem, né, eventualmente, claro. Claro que os líderes têm um papel especial, fundamental, mas de maior responsabilidade. Mas veja, aqui o que estava acontecendo. Paulo fala, ele usa essa linguagem forte, vocês se mordem e se devoram. A linguagem que ele usa aqui, as palavras que ele usou, são palavras relacionadas a animais selvagens. Imagina animais numa selva, um animal devorando, né? Você vê isso o tempo todo nos documentários, né? A gente não vê isso aqui nas cidades, né? Mas é comum, né? Se você andar aí pelas matas, né? Você aqui no Brasil, por exemplo, se você vai ali pro Pantanal, você vai observar aqueles jacarés engolindo ali animais, outros animais, né? Animais caçando uns aos outros o tempo inteiro, faz parte da vida selvagem. Eles mordem e se devoram, né? Essa é a ideia. Mas você sabe que também tem animais que, mesmo sendo da mesma espécie, mesmo convivendo juntos, isso acontece, por exemplo, com porcos, quando são confinados em determinadas condições, eles acabam praticando o canibalismo, né? Existe esse fenômeno dentro do mundo animal também. E o que Paulo está procurando mostrar aqui é que o que estava acontecendo lá naquelas igrejas era uma espécie de canibalismo, né? As pessoas estavam se mordendo e se devorando. E o que é isso? O que é se morder, se devorar? É ser agressivo, é procurar atingir o outro, seja com palavras, seja com atitudes, troca de insultos, xingamentos, calúnias, grosserias, né? Maneiras rudes de se dirigir às pessoas. Sabe aquele climão, clima tenso, clima pesado? Era isso que estava acontecendo ali. E por que isso? A gente pode chegar, com certa segurança à condição de que isso é consequência daquele ambiente que foi, fermentado. Lembra que Paulo falou sobre essa questão do fermento? A coisa foi ganhando proporções. É aquele ambiente onde as pessoas elas deixam de praticar o bom julgamento que a Bíblia recomenda, de estarmos procurando discernir as coisas, discernir corretamente tudo, mas passam a querer discernir demais. Começam a ver, como a gente costuma dizer, começam a ver pelo em ovo, chifre em cavalo, né? Começa a enxergar coisa que não existe, começa a enxergar pecado onde não é pecado, começa a ver, a ver fantasma, né? Como a gente poderia dizer. Por quê? Porque a preocupação está em vigiar, em ser vigilante em relação à vida do outro, né? Olha, fulano lá não se circuncidou, como o mestre fulano lá disse que tinha que ser. Olha, ele comeu determinada coisa, não pode. E toda essa ideia, né? Toda essa ideia de um pré-julgamento, um julgamento com base apenas e tão somente naquilo que a pessoa acha, naquilo que ela entende. Isso cria certamente um ambiente favorável para as pessoas começarem a criar divisões. Começa a criar aqueles grupinhos, começa a ter todo tipo de rivalidade. Aliás, você vai ver isso lá quando Paulo falar das obras da carne, tá tudo ali, né? Começa a acontecer todo tipo de coisa ruim, ódio, ressentimento, não há mais perdão. A pessoa começa a ficar hipersensível em relação a determinadas questões, enfim, todo tipo de caralidade. E a consequência disso que Paulo fala é: cuidado, se vocês começam assim, a consequência é a destruição mútua. Quando o pessoal se morde, se devora uns aos outros, de repente não sobra ninguém, tá todo mundo mordido e todo mundo devorado, todo mundo destruído. É muito fácil você ver igrejas chegarem ao fim, igrejas morrerem por conta dessa situação. Isso muitas vezes acontece por aí. E infelizmente é uma realidade. A gente precisa entender o que é a verdadeira liberdade, a liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Saber que nós temos que restringir aquilo que em nós procura se sobrepor, aquilo que vem daquela natureza caída. Precisamos entender aonde que a nossa liberdade ela está sendo mal utilizada, onde que estamos fazendo coisas que efetivamente não são bom uso da liberdade. Só porque não estamos aí diante de um sinédrio, né? Como o pessoal lá no judaísmo estava sujeito no primeiro século, né? Não estamos sujeitos ao apedrejamento, a gente não vai fazer as coisas que tem que fazer. E que importante é que a gente aprenda a amar a cada dia, a gente exercite isso, a gente aprenda sobre o amor que vem de Deus, o amor com que Deus nos amou, e a gente seja capacitado. Isso não é tão fácil como os românticos procuram demonstrar. É uma batalha e a gente precisa realmente se esforçar, mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, não na nossa força, evidentemente, mas na força dele, na força do Espírito Santo, nós podemos e devemos realmente amar e assim nos despreocuparmos com tantas regrinhas, com tantas leis inúteis, e que jamais, jamais entre nós haja hostilidades. hostilidades que nos tornem agressivos, que uns em relação aos outros, ressentidos, com falta de perdão, com falta daquilo que é bom, e pelo contrário, que a gente fique aí trocando farpas, né? Que isso nunca aconteça conosco. Na próxima semana, nós vamos ver aqui com Paulo a chave importantíssima para que essas coisas estejam acontecendo na nossa vida. Ele fala sobre o que é andar no Espírito, ou seja, viver no Espírito, obedecer ao Espírito, e assim as obras da carne, as coisas da carne perderem aí o seu lugar, a sua importância. Muito bem, então, que nesse tempo, né, durante essa semana, o texto de hoje fale a cada coração, seja proveitoso na vida de cada um, e que Deus abençoe a cada um nessa semana, e tenha uma boa semana, então. Até lá!